no teu mar. Sou a onda que se envolve se o teu vento soprar. Sou a cor em teu caminho, o teu sim quando diz não. Sou um pouco do teu nada, mas é teu meu coração. Eu sou tudo que quiser, eu sempre o meio e fim. Não importa o que vier, só quero ter você pra mim. Eu só quero te amar do meu jeito como sou. Aqui só quero ser feliz, porque eu não sei pra onde eu vou. Venha comigo, quero te dar meu calor, porque da vida o que importa é só o amor. Venha comigo, quero te dar meu calor, porque da vida o que importa é só o amor. No infinito você é um reflexo de luz, que me convoca, ilumina, me encanta, cedo e seduz. Você traz de me cheia quando vem, uma força que me faz sentir tão bem, com vontade de nunca mais te deixar. Sou doida, tenho que precisar de tudo isso. Você sabe todo jeito e me conduz. E essa moçada, sou dessa voz, canta juntinho assim comigo. Quer dizer que eu te amo, você está em mim todos os meus planos. Meu mundo com você não tem igual. Sinto no louco de avião explodir. Quero estar sendo colado bem junto de ti, pra construir o nosso espaço sideral. Oi, Regina. Precisa dizer que eu te amo, você está em mim todos os meus planos. Meu mundo com você não tem igual.